Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior. A gente aprende, se você quiser alguém.